está sempre zangada, me olha calada, sem nada dizer. Penso até que me odeia, sou a presa na teia e aranha é você. Mas quando chega a noite, ela muda geral o seu modo de ser. Me chama de bem, me dizem que tem, eu começo a viver. Nosso amor infinito é muito mais bonito na hora de amar. Ela não fica sem mim e se não for assim eu não posso ficar. Me responde depressa, não te interessa se vou bem ou não. Está sempre zangada, me olha calada, sem nada dizer. Penso até que me odeio, sou a presa na teia e aranha é você. Mas quando chega a noite, ela muda geral o seu modo de ser. Me chama de bem, me dizem que tem, eu começo a viver. Nosso amor infinito é muito mais bonito na hora de amar. Ela não fica sem mim e se não for assim eu não posso ficar. Mas quando chega a noite, ela muda geral o seu modo de ser. Me chama de bem, me dizem que tem, eu começo a viver.